noite, 601, no próximo ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, no 601, a linha decola da 10, vento 150 graus com 7 nós. Linha decola da 10, 601. Solo Luna 567, que estamos prontos para a partida de Toronto. Livre, chama em táxi. Me chama na táxi com o nosso 567. Confirmando, tá livre a decolagem 601, senhor. Ah, firma o vento agora 150 graus com 9 nós. Isso é 1060. Amador, o Xamer 6259. O portão é o 9. Solicita acionamento na posição. Livre acionamento na posição, sub impostaria o push. Ok, chama para push, 6259, obrigado. Perímetro 908, forma o curso ao localizador. Foi para o localizador, super. Sim, guardião. Você 500 pés, forma visual com o aeródromo, ajuste no 098. Mesa no gol. Controle, 601, gol, boa. Agora 601 no contato radar, sua planilha 360 do fio da EL. Beleza, tá, obrigado. Para o táxi Golo 567, 172, 13:35 com o fim. Mano, 172 ou 72? 172. Via Indy Alpha até o ponto Sierra, torre 186 no 567, ajustado no 018, bom voo. 018 no ajuste, Indy Alpha, ponto Sierra 186, boa, gol no 567. Ground Control, boa noite, Portugal 022, for push and start. Clear, calm into deck. Clear for push and start, call taxi, Portugal 022. Solo Oceania 6259, também está pronto agora para o fim de deck. 6259, nós já autorizamos o Portugal no 11, vamos aguardar o Portugal depois, o senhor prossegue no setor. Afirmativo. A 259, poderia fazer esse simultâneo aqui com Portugal? Luna 567, ponto espera da 10, pronto. Luna 567, 186. Torre Salvador, boa noite, Luna 567, ponto espera da 10, pronto. Boa noite, Gol no 567, linha decola da 10, vento no 60 graus com 9 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10, Gol no 567. Sânio, com 330? Negativo. Ok. Tudo bem, chama na torre, 1002. 3897, passa nível 160. Do Recife, frequência 1211, no alterno 2325, boleto. 1211, alterno 1235, 0397, ligado. Alterno 3325. 1335, 0397. Gurae. Afirmo, pátio do Gurae. Sente, está presente para o pátio do Gurae, vento no 50 graus com 9 nós, altímetro no 08, é pátio solo controlado. 10018, direto para o Gurae, reportará no solo controlado, Guardião 02. Bono 567, decolado aos 33, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, uma boa, Bono 567. Salvador, boa noite, Bono 567. 567, contato radar, sobre nível 360, perfil árvore. 360, autorizado, perfil da árvore, Bono 567. Portugal 022, taxi clearance. Via April, Indian Alpha on holding point, call tower 18.6. Via April and Alpha and tower 18.6, Portugal 1022. 5-1. 5-1, boa noite. treinamento, confirmando. Lembre Pulse Deck, Summit Taxi. Pois, 6259, cliente, copiada, passada para o SAC. Boa noite, Gono 273, informação Vitor, copia com o fim. Sete, aproximação, chame 286, bom pouso. 286. Curva direita, saída da Euleda Brise, intercepta pelo 16, após, conforme a rota, controle e opera no 208, aciona 502, confirmando 5032, coteje. A zero está autorizado, decola da 10, curva direita, da Euleda Brise, no próprio de Lúcio 16. 1208, 5032. Respondeu 5032. 5032. Acionado 5032 no 03, some quando pronto para o pushback acionamento. Botar a porta. Firmo. 17. Talk Portugal 022 on main apron about to approach Alpha. Roger, taxi via India and Alpha, report ready, holding short. Roger, take left from India and then Alpha, hold short, I'll call you, go 022. Na base no 7, é o Bravo Romeu Vitor. Sente Bravo Romeu Vitor, livre pouso na 17, vento no 50 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 8. Vitor. Veja na final, tem pachecado, Bravo Romeu Vitor. Torre quente, livre pouso. Air Portugal 022, holding point, runway 10. Air Portugal 022, clear to line up and take off, runway 10, wind 140 degrees with 9 knots. Clear to take off, clear to line up and take off, runway 10, Air Portugal 022. Autorizado chegada a mar e desça para 3 mil pés, o soltímetro no 08, deslize radar. Com 3 mil pés ajustado no 08, vai descer via chegada a mar. 3603 da TAM, desça para 2 mil pés, informe no curso localizador. 2 mil, vai chamar no curso, 3603. Meu Vitor, solo aos 39, autorizado backtrack, é partir pronto para a bata. Vitor? Salvador, Ryanair 6259, pronto para o táxi a bordo 130, 4 horas, Galeão. Linha Pátio Índia Alfa, deu ponto para quando chama a torre 186, estado no 08, bom voo 6259. Ok, 6259, Libre, Índia Alfa 286, obrigado, é uma boa noite. Call departure 120.8, have a good flight. 120.8, boa noite, obrigado. Salvador, departure Portugal 022, airborne, passing 1700 feet on Phuket departure. Portugal 022, Flight McLaren 360, 390, correction 390, Phuket departure. Flight McLaren 390, Phuket departure, Portugal 022. Voo 567, passa nível 180, chama o centro do Recife, frequência 1260, alterna 288, boa viagem. Recife 1260, alterna 288, uma boa, voo 1567. Salvador, boa noite, Oceaner 6259, por semana com a espera da 10, tá pronto. Boa noite, Oceaner 6259, a linha decola da 10, vento 150 graus com 9 knots. A linha decola da 10, 5 knots, obrigado. Salvador, é o gol 1940, gate 7 para pushback acionamento. Livre, chama e táxi. Chama aí, gol 1940. Cidade da Presidente Voa Duna, outra 3294, para 2000. Negativo, mantém a chegada, desça para 2.000 pés, altímetro no 08, forma localizador. 2.000 na chegada, reporta localizador, 3894, obrigado. 2.003, estamos localizador. 3.603. Confirme. 3.603, estabilizado, LS. Complete aproximação, chame torre, 386, bom pouso. 386. 6259, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 6259. 2 Salvador, boa noite, TAN 3603, passando Simbra, baixar e travada. Boa noite, TAN 3603, livre pouso na 10, vento 150 graus com 8 nas, altímetro no 08. No 08. Cine 6259, contato no radar, sua primeira 360, perfil da EL. 360 da EL, 59. Dial 022, Pacific Level 150, contact now, receive center frequency 12685 or 12545. 2645, 12545, Portugal, desça tu. Boa noite, obrigado. Zenove Quatro, da Sena, desça para 2000 pés. Ajuste 98, informe no localizador. Mike Bravo Uniforme, Sena, identificação, autorizado, chegada a bom, desça para 4000 pés, estou tímido no 98, informe no localizador. 4000, Samarino Lopes. Solas 48, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219 ao livrar pela direita, tá? 3603. Salvador, TAN 3603. TAN 3603, boa noite, táxi Alfa Juliette para o 06. Alfa Juliette para o 06, TAN 3603. Paulo Salvador, gol 1273, posicionamento, posição 3. Deixa também tá. Com ataque, 273. 401, boa noite, 1940, linha decola da 10, vento 140 graus com 9 nós. Terra 259, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. Obrigado, 251, 3325, boa noite, 259. 294, localizador. 294. Nação, chame torre. 186. 186? Positivo. Obrigado. Torre Salvador, é o TAM 3894, muito boa noite, passou externo baixar travado. Boa noite, TAM 3894, livre pouso na 10, vento 150 graus, cono 0 nós, altímetro no 08. Ajustado no 08, autorizado pouso, pista 190, TAM 3894. Polo 940, decolado ao 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 208 vai chamar, muito obrigado, até a próxima. Controle Salvador, muito boa noite, gol no 940, decola na Dael, se escutar. Tata Radar, suba nível 360, perfil Dael, gol no 940. 360, perfil Dael, gol no 940.